Inicialmente mantém a reta subindo para 2.000 pés, já coordenado com o controle, a solicitação da subida Conde, transfere da presente 208. Mantém a subida na presente até 2.000 pés, transfere agora o controle 208 para a coordenação saída Conde, o Vitor, o Kilo, Quebec. Sim, mas eu estou ciente, só chamar lá, um abraço. Até 4.000 pés, ajuste em Salvador no 019, saída Conde. Subindo para 4.000 pés, início do ajuste, subida Conde, o Vitor Kilo, Quebec. pilotos prontos para o retorno? Afirmativo, solicita uma detonação para mais um ILS na 10, se possível. Tá botando o motor para o Quebec, detonação para o ILS, curva esquerda para o 270. Curva esquerda para o 270, isso aqui no Quebec. Chame Centro Recife, frequência 1-260, alterna 1-288. Recife agora 260, alterna 288, 2781, boa noite. Boa noite, voo 705, próximo 1-0-0-0. Boa noite, 5, pista na zona, pousado no alinhamento ecológico, entre 8 e 0 graus, 4 nós. decolada 1-0. Curva esquerda na proa 250, limitada pelo esquema Mike 1-2-0-2-5. Curva esquerda no 250, limitado. Você poderia repetir o esquema Mike de Simbra? Limitado pelo esquema Mike 1-2-0 de Simbra. E se mantenha 2000 pés, que não é 1-0-9. 1-2-0 de cima, desce, mantém 2000 pés. A Vitor Kilo, Quebec. Mike é coberta, contato radar 58 milhas, parque de Salvador, vigilância, eu direto em Lóis, montando nível 120, eu parte no prazer de Salvador. Bola 705 decolado aos 205, com controle 208. 208, tá mal, tá. Bola 705, contato radar, suba via aceleração 1 para nível 360. Via 360. Delta curva esquerda, na proa 200, limitado pelo curso do localizador. Curva esquerda, 200, limitado pelo localizador, é o Victor Kilo, Quebec. O controle de acho que chora se irá efetuar o procedimento renal e para todos os engenheiros. Para interceptar o localizador, curva à esquerda, pro 140, Lisa Lessa, Montabilidade. Curva para proa 140, limitado no localizador, reportará estabilizado o Victor Kilo, Quebec. Victor Kilo, Quebec, interceptou, 7 final, Xamateu 198 próximo 95. Fecha final, Xamateu agora 7095, Rita Vila, Quebec. Foi Salvador, Papatango Rita Vila, Quebec, estabilizado final da 10. Papatão Vitor Tilo Quebec, altímetro 909. Confirma intenções? Questão, toca remetida na 10 e posteriormente a todo o final na 107. Sim, toca remetida na 0 autorizado, vento no 90 graus, 04 nós, Vitor Tilo Quebec. Após a remetida, chame para cancelamento do voo FR. Feita que a remetida 10 chamará para o cancelamento do voo FR, o Vitor Tilo Quebec. Voo 099, decolado 04, chame do 08, boa noite. Foi 08, obrigado, boa noite, voo 10 99. Voo de Salvador, voo 10 99, boa noite. 0099, boa noite, contato um radar, suba a GFI da Arbo 1 para o número 400. Arbo 1 400, voa 099. Então, tem o Quebec que procura meter os 18, modifica da presente? Modifica da presente, Vitor Tilo Quebec, para a pouso final na 17. Ciente, Vitor Tilo Quebec, tu visual curvou à direita. Ingresse na tela do vento normal da 17, circuito pela esquerda e chame girando base. Curva à esquerda para se enquadrar na tela do vento da 17, o Vitor Tilo Quebec chamará para girar base. 2610, deixa para 2010, que é negar 1020. No final das instruções, o TAP é forte localizador. Norte, final em Leste, China Torre, Euro 8, decimal 95. Você está agora 53 mil, a sudeste de Salvador, se você já está terminado, chame o controle de áudio na frequência 120 decimal 1 e solicite diretamente a lógica a descer. Boa noite. Salvador Approach, boa noite, Europa 083, descendente level 162. Bom, será que eu vou descer no meu tempo, level 050, QNH 1020. 1020, QNH, we are down Salvador 310, contato radar, vê se mantém a nível de voo 130, inicialmente, chegada do MED 1. 310, Monegro, oportunidade de 44, né? Pesado, direto ITAP. desviar, desvia à direita e forma no ponto, deixando na 3 no ar. Assumindo a rota 6300, fone de Guarduna. Boa etapa, fazer o completo chegado 6300, desço para 2000 pés, privado de ILS, que se reforma e localizador. Etapa, descendo para 2000, reportará a utilizada 6300. Europa 083, descendo e mantém 4000 feet, com 81020. Quase, eu prefiro dar um ponto ao cara, Europa 083. This is speed to 220 knots. 220, Europa 083.